nosso gatão, nosso ouro negro, hoje aqui em Bragança, detonando! Ouro negro! Ouro negro! Cláudio Veneno, bora pra cima, Boninho! Fiz tudo por você, minha vida te entreguei. E aí? Eu estou em tuas mãos, meu amor, será que foi? Chega pra assistir comigo, meu grande amigo Bascular, Cláudio Alverenge, o nosso amigo Bascular, amigo de velhos tempos. Cheque do gatão, já deu show, já deu. Fala, meu parceiro Glau, Brasil, Maninho! Dia 9 de novembro, tem um baile da gaiola. Do Space, em frente ao bar do NASA, na Vila Sinhá, cerveja, só R$1,99, mulheres frias, até as 23h30, viu, organização do nosso amigo Igor Moraes, pra cima, Igor! DJ Thiago, DJ Thiago, DJ Thiago, alô, DJ Thiago Farias! Me faz tão bem. Eu sei que tem mulher solteira, pode botar o bracinho pra cima que eu quero ver. A mulher solteira aí! Mas eu acho que tem mais gente que torce pro Paysandu aqui na festa hoje. Disso. Quem é do Paysandu aí, bota o bracinho pra cima! Quem é do Paysandu aí? Rapaz, tem só três pessoas ali, ó. Quem é do clube do Remo, dá um grito! Tem alguém do Leão aí? Quem é do clube do Remo, joga a mãozinha pra cima! É rock doido, é rock doido. Vem chacoalhando o rabetão, chacoalhando o rabetão, vem chacoalhando o rabetão. Ah, diga essa. Cantão, vem chacoalhando, chacoalhando o rabetão. Fala, James, você, Maninho. Bora pra cima, Daniel. Chacoalhando, chacoalhando. Chegoalhando, vai descer, desce e desce, e dá-lhe, 1, 2, 3, já! E a gatilha vai descendo, vai quebrando, desce, agora! Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar. Encostei. Nossa, meu Renanzinho, você é do Gachanhão, da empresa RS Portais. RS Portas Automáticas. Nossa amiga Ellen, você. Ellen Moda e aqui, bora aqui. Desse jeito, novinha, você dá show. Desse jeito, dá show. Ai, não para, continua que o James me gostou. Desse jeito, dá show. Ai, não para, continua que o James me te gostou. Gostou? Eu sei! Já que tu gostou, então. Toma! Uma vez. Gostou? Eu... Fala o Carlinha! Então toma mais uma. Você e o Adriano com a gente, hein? Toma. Então toma. Chaguinho, se as pessoas vieram aqui pra frente, fica bem legal, né, Chago? Só não se apaixona, calma, novinho. Só não se apaixona, quer. Calma, não. Só não se apaixona, apaixona. Ai. No 3, no 2, no 2. Uma laxona. Vai descendo. Desce até aí embaixo. Alô, menina. Chama. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer. Pra cima, Daniel, vem, chibora, garoto. Bota a bunda pra mexer, que eu boto pra aturar. O WM chama a lama e as gêmeas na canção. Vai paralisar com bunda. Alô, periquito. Estou. Obrigado, mestre, e você? Todos os bons. Conde, do tio Patins, amigo Igor Moraes, amigo, a gente fala aí, Guilho! Foi sequência de soca, só que quanto mais eu botava. E o Thiago, ele bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. E aí, Grão? Bota, bota, bota, bota, bota. Tudo tranquilo aí, Boninho? Fala, meu parceiro Gilson! Bota, bota, bota. Vamos junto, Boninho, toda a galera aqui do Brasil, olha aí, né, Nacho? Bota, bota. Bora, Gilson! Bora, Gilson! Bota, bota, bota, vai, bota, bota, bota. Vai botando, vai! Levei ela pro motel. Bebi todas e fiquei bebo. Já fiquei sabendo que foi a Dati que ganhou, viu, Thiago? Eu dentro do banheiro. Escuta só. Pegava no cabelo dela. Meu sonho. Chamava ela de piranhona. Pegava no cabelo dela. Chamava ela de piranhona. De lá dela, toma, vai. Ela toma. Meu irmão, dia primeiro vai ser muita metralhada indo pro Brasil, viu, velho? Ela toma. Te prepara! De lá dela, toma, toma, toma, toma, toma. De frente ela. Eu tô maluco, hein? Eu tô maluco. Vai com o dedinho pra cima! Faz o sinal, gente, faz! Faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. Faz, faz, faz, faz. Só nós dois dentro do carro, com os vidros tudo. Galera da ladeira! Valeu, guri! E o Cocada! Cocada! Obrigado, garoto, aqui com a gente, valeu! Vou te levar pro baile, quando terminar eu pego. Pego, pego, pego. Pego, pego, quando terminar eu pego. Pego, pego, quando terminar eu pego. Pego, pego, quando terminar eu pego. Pego, pego, pego, pego, pego. Quando ela toma doce, ela fica louca. Quando ela bebe, ela se solta. Vai, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Gostosa, toma, toma, toma. Toma, toma. Só gostosa. Tia Lola tá aqui com a gente. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma, toma. Vai, toma, toma. Toma, toma. Desse jeitinho. Oi. E aí, gado, Bruno, você de Belém do Pará? É Jerry Smith, papai. Caminho da aldeia. Toma. Oi, oi, oi. Joga pra cima, joga tudo, joga, joga, joga. Nesse jogo eu não vou estar sozinho. Eu vou chamar todos os contatinhos pra assistir da minha camarote. Vários bumbum que é pra me dar mais sorte. Combinado 90 minutos sem perder. Liberou! Bola na trave, dá uma tremidinha. É escanteio, dá uma empinadinha. Pra começar, Kika! Pra começar, Kika! Kiko, Kiko, Kiko, Kiko, Kiko, Kiko, Kiko, Kiko, Kiko. Volta, rebola pra baixo, volta, rebola pra cima. Faz um movimento novo, Kika, Kika, Kikadinha. Volta, rebola pra baixo, volta, rebola pra cima. Faz um movimento novo, Kika, Kika, Kikadinha. Eita, danadinha! E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso! DJ Naná. Pop, pop, e o WM lança nova. E vai pra todas as meninas. As que é braba de verdade, vem na coreografia, vai, solta sacanagem, solta sacanagem, vem na fuleiradezinha, vai, solta sacanagem. Bola pra cima, Renanzinho! RS, garoto! A gente brigou, eu mandei. Paulinho, joga bonito, bora, Paulinho! Meu parceiro Gilson, toda a galera aqui com a gente. Já tá no circuito, meu brother! Então pensa na mulher gostosa. Disse que a Dua também brigou. E ela vai se vingar. Toma, Clama, Valente. Você, Maninho. Então joga o popô na piroca. Então joga. Então joga. Vai, mozão. Joga o popô na piroca. Então joga. Então joga. Joga o popô na piroca. Então joga. Então joga. Joga o popô na piroca. Joga, joga, joga, joga, joga tudo, vai. Um abraço, amigo Thiaguinho. Toda a galera lá do Alto Paraíso de Santa Bárbara, Almeida. O amigo Marquinho, a Diniz, você, a Simone, Almeida. Fala, meu parceiro José Luiz. Blackout! Mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. Tchá, tchá, tchá. Cadê a torcida do papão aí? É bicolor, é bicolor. Eu achei que tá fraco, né, na torcida do Paysandu. Tá muito fraco, até porque já fiquei sabendo, se o Paysandu ganhar, perder mais quatro, ele desce pra terceira divisão, Thiago. Ei, Thiago, ei. Quem é do clube do Remaidão? Grito! A torcida do leão, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Libera, Thiago! Thiago Faria, DJ Thiago. Chegamos em Bragança! Ouro Negro, gatão, gatão! Olha aí, quem apareceu. E aí, Lulu? Do açougue do César! César do Galo, vocês, Gabriel! Segurança Salsichão também do Juruz, obrigado aí! Olha o Savinho da Tom Bissão, Jolão Savinho! Olha quem tá por aqui com a gente, Boninho Naná! O nosso parceiro Sávio, bora Sávio! Sávio! Os jovens do Mix! Parceiro nosso aqui do Rio de Janeiro, tá aqui com a gente! Já marcando presença, bora garoto! Inclusive o cara que tem um respeito muito grande pela gente, e a gente por ele, é o nosso amigo Savinho! Vamos na produção! Alô Sávio! Sávio! Joga a mão pra cima, a mão pra cima! Já, já, já, já, já, já, já, já, deu um show, deu um show, já, deu um show! É o seguinte, quem tem amigo viado, bota o bracinho pra cima, bracinho aí, pra cima aí. Pode apontar pro fresco, aponta, aponta. Quem tem amiga safada, dá um grito aí. Grito aí. É agora, sai, agora, sai. Hora de gastar. Lá no Veneji, ele é sobre o ministro aqui com a gente ao lado. Tá todo mundo aqui no gatão, aqui no gatão. Silva, o Silva Fotografias, o Melancia Mototáxi aqui, ele abraça você, garoto, você, garoto. Dance, dance, dance. Witches, monsters, world swallow, hard on this pill, la la la la. Witches, zombies, world swallow, heart still pill, la la la. E o gatão vai começando. Ta ta ta ta ra ra ta ta ta ra ra ta ta ta ra ra. Ta ta ta ta ra ra ta ta ta ra ra ta ta ta ra. Agora, joga a mãozinha pra cima, vai, bate na palma. Na palma, bora começar, bora começar. Mas é o seguinte, eu quero ver aquela mulher que não depende de homem pra nada. Ela vai fazer assim, fazer assim, assim. Só as mulheres que não dependem de homem pra joga, nenhuma, joga. Porra nenhuma. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. E aí não dá res, você não amigo a gente. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bora, Chaguinho, bora, Chaguinho, bora, Chaguinho. As molecas já estão na fita, as molecas já estão na fita. Ó, ó. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Ela saía, ela com saía, ela pegava teus amigos, chegava teus amigos, chegava teus amigos, chegava teus amigos, chegava teus amigos, amigos, amigos. Toca! Joga bonito, joga bonito, joga bonito, joga bonito, joga bonito. Pode sentar a batida, o bagulho tá louco. O DJ tá preparado, tá pronto pra dar-lhe uma pizza. Fernando Reis, chegou o Alvarez, toma sua pizza, toma sua pizza. Seu Rolho do Beck, o Carlinho Gaiato e a Gabi Santos. Toma sua pizza, toma sua pizza. Tá meio grau, tá um bagulho doido, tá meio grau, tá meio grau. Já, já. Acho que tem doida quando tô no ouro negro. As mim que tem doida quando tô no ouro negro. As mim que tem doida quando tô no ouro negro. Quando tô no ouro negro, quando tô no ouro negro. Vai detonando, vai. Põe a mãozinha pra cima e grita. Rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Bora endoidar, bora endoidar, bota pra doidar, bota pra doidar, vai! Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Aí eu pergunto o seguinte: quem não tem hora pra chegar em casa, pode botar o bracinho pra cima aí. E joga o bracinho pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga, joga, joga! Assim pra ele, vai! Vai de boca! Vai! Um abraço pro meu parceiro Gilson! Gilson! Vai de vai. Boca! No batidão! No batidão! Alô, com o Milão Deia! Gato mestre! No batidão, no batidão, no batidão! Bola e eu libera. Do bicada! E eu do bicada! E eu do bicada! E eu do bicada! Sempre lutar. Fala, Gemerson. É mais uma aí, garoto. E os amigos sempre curtindo. Dinheiro no bolso e time assim. Devagar, a intenção de beber. E aí? Tira de barriga, chega essa onda. Do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo no meu título, sua proposta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Saca, saca, saca, saca, saca, saca, com força, maluca. Saca, saca, saca, saca. Joga, joga, vai. Saca, saca, saca, saca, com força, maluca. Saca, saca, saca, saca, saca, com força, maluca. Ela cansa de ser desespero. Ela cansa de ser desespero. Ela cansa de ser desespero. Puta que puta caralho. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, você é o guri da cocada, galera. Da ladeira, da ladeira, da ladeira. Pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. Que vem a chuva. Banda Zé 2014, Naná. Tem várias com essa aqui, garoto. 6 horas da manhã, não consegui dormir. Toda hora pensou que contagia. E falei, não ligue pro meu eu. Sabes que ainda te quero. Me dei uma chance, já estou em... E aí, Pretinho, você, Maninho? Meu amigo Pretinho, meu amigo Marcelo, Betinho. Rapaziada que veio lá de Marituba. Um abraço pra vocês com muito carinho, tá legal, gente? Um abraço, um abraço. Gabrielzinho, bora Cláudio, segura Maninho, Laudo Benite aqui ao lado com a gente, curtindo o gatão. Sofro tanto por você, sofro tanto por você, te quero. Dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, vai. João Paulo das Pinturas, pra Doc, a fina joga bonito. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ouro negro! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Eu vou ser o Gato Mestre! Toda a galera aqui pra gente, valeu, Maninho! Valeu, Maninho! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhar. E aí, Maurinho, liga, xerinha! Um abraço pra você, garoto, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu. Nosso parceiro Igor Moraes, ele também tá aqui com a gente, fala aí, Igor! 19 de novembro, tem um baile da Gaiola no, no Espécie, em frente ao bar da NASA, viu gente? Da Vila Sinhá. Cerveja só R$1,99, mulheres não pagam até R$23,30. É mais uma organização, nosso amigo Igor. Obrigado, Igor, valeu! Meu parceiro Will Silva, fotografia! Renanzinha, mandou táxi, abraço pra você também, obrigado, valeu! Trio das aparelhagens. Renanzinho de Castanhal! Castanhal! Alô, Renan! Bora pra cima, Bruno de Belém! Seus olhos te entregavam. Diz. Eu bem que já desconfiava. Eu logo de cara fiquei louca por você. Vou me explicar. Gêmeo, boa gente, fala gêmeo. Mesmo nossa paixão do nada, amor. Linda de morrer. Parece até ponto de fadas. Eu e você. E agora? Ah, essa paixão surgiu do nada. Me apaixonei por você, anjo sem asas. Oh, esse amor. Bora, gato, mestre! Igor de Vera, toda a galera aqui pra gente, com a gente, bora, maninho. Você, meu menino, esse aí tem moral, velho, hein? Tipo do metrô. Eu me senti. DJ Juninho Mix também, obrigado de montão. Um abraço, menino. Juninho Mix lá do Sul Metrô. Aí, nossa. Sem você, amor, eu vou estar. Bora, salve pra cima, garoto. Estamos fazendo uma visitinha hoje, obrigado pelo carinho, Boninho. Pra cima, pra cima. Sou teu único, confesso todo dia e te penso e não canso de te dar a mão. Thiago Farias. Se te vai, se eu enlouqueço, coração vai. DJ Naná, show, show. DJ Naná. Thiago. Thiago Farias. Aqui, agora. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Atenção, domadores, a fera chegou. Magnífico ouro negro. Manda aí, meu filho Ramon. Sucesso. Alô, Renan. Alô, Renan. Pra cima, garoto. Poxa, como dó. E aí? A gente se dá. Fernandinho. Pega o coração a uma pessoa e ela não quer me saber, pinta e gonda com você. Machucar e diz que foi sem querer. Olha que nosso gatão chegou em Bragança, detonando assim, agora. Eu sempre te avisei, meu bem. Você me amava, vou te amar além. Bora, Rafael. Se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso eu pensei antes de fazer qualquer. Bora, Silvinho, bora, Silvinho, show. Alô, Joaquim. Papo, papo. Talvez um dia eu possa até te perdoar. Mas vou ficar com alguém só pra depois. Eu não é? Perguntar. Então vai. Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana, dói, né? A gente quebra a cara e a dor machuca o coração, né? Cheguinho, quando a gente gosta, o nosso amigo Júnior, da Duque Golden, lá de Guaraci, bora, Júnior! Só pra você saber o que eu senti no coração. Um dia você vai... E aí, Leca, pescado, compadre do Claudio Alverende! Um dia você vai saber, vai entender. Um dia vou te esquecer. Um dia alguém vai perceber o amor que você dispensou. Meu parceiro Marcelo, obrigado a você. Você tá aqui no Sono Gatão. Defender. E aí? E aí? Sai da minha vida agora de uma vez. Vai e desaparece. Nunca mais quero te ver e te entender. Dessa vez é pra valer. Vai! Vai! Segue o seu caminho, vai! E deixa que César do Galo! Lulu do Açougue! Eu te amei com tudo. quando vai me procurar aqui pedindo pra voltar. Bota o Brasil pra cima, bota o Brasil pra cima, vai botando lá pra cima. Quem tá solteiro, bate na palma. Só quem tá a fim de rock. Doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido, doido. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. Fala, moçada Fernanda Reis, primeira dama do nosso parceiro Cláudio Alverenge. Chega em presente, bora, Fernandinho! E o Cláudio, e o Cláudio Alverenge! O liberou! O liberou! Dos garimpeiros, hoje que eu almoço um gatão em Bragança. Ouro negro traz várias garrafas de Chandon. Ao som dos garimpeiros, bota mais uísque. Pega o bode, pega o bode, pega o bode, pega o bode, pega o bode. Agora pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo. Vem cá, meu beleza. Tá aqui no gatão, tá aqui no gatão, tá aqui no gatão. Treme, treme, treme, vai botando pra tremer. E treme, treme, treme, vai botando pra tremer. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, de você, Boninho, amigo Rony do Beck. Moleque, é louco, Abreu, do amigo, a gente bora, louco, Abreu! Vai, toma, toma sobe, vai, toma, vai, toma, sobe. Fernanda Reis, tá ali, tá aí, tá aí lá, tá aqui com a gente, bora, bora, bora. Rony do Beck! Vamos que eu moro aqui em Bragança, bora, Rony! Rony, bora, Rony! E aí, Maurinho? Vai, toma! A ruiva chegou! Vai, toma! Toma, toma! Vai, toma, sobe. Bora, gato mestre! Gato mestre! Ele, toda a galera aqui comigo, só na banha, Boninho! Paulinho, chega bonito! Encaixada, ele vai voltar pra botada, encaixada muito braba, ele vai voltar pra botada, fica enlouquecida, depois dessa você abraça! Girando, girando, é o tal sal de tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o tal sal de tá chegando. Girando. Imagina desse dedinho, que é sincero, bota tudo, vai, bota pra cima, vai, bota pra cima, vai, bota pra cima, vai, bota pra cima, e doido, vai, doido. Na hora que me escutar. Oi. Vai ver que isso não é meu amigo Paulinho de Gaxanhal. Precisa. E a sua loiraça? Ai, loira, ai, loira. Resumo em transa. Mas quem sou eu se quiser Dita vir pra cá comigo? Loiraça digitar. Fiz essa letra pra te incentivar. Mas se você mudar, vai fazer falta. E agora? E agora? Se teu hobby é sentar, eu vou te criticar. Tá de parabéns, parabéns. Mas preciso de você pro rolê valer. Então senta bem, senta bem. Esse Brasilinho vai pra cima. Mas ainda é o seguinte, eu tô vendo que tem muita mulher solteira jogando tênis, hein, Boninho? Isso, muita mulher solteira, inclusive. Queria passar com muito carinho, meu amigo Sávio. Vai falando aí que eu vou lá com o Sávio agora. Vou lá com o Sávio agora. Bora pra cima, garoto. Bora detona, bora detona. Esponja, esponja. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Tá rebolando, rebolando. Galera da ladeira, valeu, gurinho, cocada, todo mundo em vez com a gente, valeu! E a bu- mulher que tá solteira vai descendo até embaixo, embaixo, embaixo, embaixo, embaixo, embaixo, embaixo. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, no batidão. Até porque, já aqui no meio do salão, lá no meio do povão, eu quero abraçar com muito carinho, meu grande amigo Savinho, o cara que tem respeito muito grande, amigo Sávio. Ele, claro, nosso amigo Will Silva Fotografias, tá aqui presente com a gente. Olha o Melancia Mototáxi aqui na área. Um abraço que me queria, é o Sábio e a Samira Dama. Vamos pra cima! Mas claro, já, peraí, deixa um abraço também, nosso amigo Alain, o guri da cocada, galera da ladeira. Chegou! 3, 2, 3, 2, 1, libera o bolinho! As novinhas de 18 já quer ir pro hotel. Ela quica no tal, ela quica no tal, ela quica no tal, ela quica no tal. Atenção, cadê o moleque? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, segura, segura, segura. Olha na massa, o Davizinho do Frango tá aqui. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha. Vai virando sapaginha, vai virando de caçada, vai virando, vai, vai, vai, vai, vai. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Bora, sabe, ó, sabe. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, tão, tão. Deixa lá pra cima, deixa desse jeito. Bora, jogando desse jeito. Jogando, um, dois, três, já, já. Você me perdeu em algum chora. Bye, bye, meu amor, chegou. Fruto da terra. Júnior das Gatas Tops! Bora, Juninho! Pra cima, garoto! Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, outro diz esqueça. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Parceiro Gilson, Igor, toda a galera aqui presente. Tamo junto essa rapaziada que vem gostinho, nosso ouro negro. Hoje aqui, maninho! DJ Wellington, também Space, DJ Daniel. DJ Daniel, consagrado. Jackson, Fernanda, Tatiana, Maia. A Silvana, a bonequinha de luxo. Magnífico Ouro Negro, que traz em seu comando o poder e a força da fera. Se tem alguém apaixonado, bota o bracinho pra cima aqui, Bragança! É o anjinho, anjinho, anjinho, anjinho, anjinho. Aqui presente, meu grande amigo particular, Gabrielzinho da Pop. Está aqui presente com a gente, como sempre. Dando aquela força muito grande. O César do Galo também está aqui presente com a gente. Juntamente com Lulu, do açougue para Lulu. Aqui tem moral, aqui tem moral. Aqui tem moral. E o quê? Atenção, garçom Marcelo, do Máximo Gência aqui do lado direito do gatão. Aí, Marcelo! Vem me ver, eu vou bater uma real pra ela. Diz! Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Mais alto! Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar somente eu e você. Assim, ó. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar somente eu e você. Já entendi o seu recado. Pra quem tá apaixonado, vai. Mais uma vez eu fui usado. Da sua parte nunca tive amor. Diz assim: melhor cortar uma pela raiz antes que deixe alguma cicatriz. Eu só lamento, a gente Boninho. Acabou. Boninho, aqui do ladinho, nosso amigo Carlinhos. Nosso amigo Carlinhos ao lado dessa esposa, Jesus, também tá aqui pra. É uma mesa! É uma comitiva que tá curtindo a festa, na moral, na boa. Recebendo carinho do nosso gatão. Alô, Carlinhos! Só me procura quando resolver me amar. Quando meu coração também quis. Vinícius do Gás, o Léo, o Dima pra... e o Roy da Água tá aqui com a gente, vamos com a gente, vamos. Vai, bora, Sávio! Quando resolver me amar. Jovens do Mix, meu coração tá aqui com a gente, obrigado, Boninho. Ele, só pra ir... super acompanhadíssimo aqui, pode crer. Mas também pra namorar. Até lá, pode me bloquear. Olha só, nosso amigo Renanzinho também, da RS Automática, tá aqui com a gente, com nossa amiga Ellen. É o casal perfeito do gatão. Acabou, pra que só desenvolve o amor. Eu confiei, entreguei, meu coração agosto e mágico. Noite do meu lado, fica aqui. Agora vai gostando, sou do gatão hoje aqui, tocando de tudo. Caí nessa vaza de amor. Um, dois, três, já, já. Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Amigo Ronilson, obrigado a você, garoto. Tá todo mundo aqui no Gatão, Gatão. Meu coração vai por ser mágico. Noite do meu lado, fica aqui imaginando. Mas como pode cair e aí? Nessa farsa de amor. E parabéns pra você que me fez entender. Minha paixão não é você. Nosso amigo apaixonado, bem Rony do Beck. Lô Cabrão tá aqui presente com a gente. É Rony, não vai se apaixonar hoje, viu, garoto? Parabéns a você. Tá calmo nessa hora. Entender que minha paixão não é você. Hoje é rock doido. Te fala uma coisa, Rony. Vou demonstrar. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Bola de Emerson, você com a gente, Danielzinho. Nosso parceiro Maurinho, joga bonito. E aí? Quando que se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela. Tá na notícia que ela tá te espera. Ela tá livre como... Gabrielzinho da Pop aqui presente. Para, Boninho. Baby, alô. Ao lado da Sabrina Dama. E tudo bem contigo. Tá bom? Já sabia, né, mulher? DJ Lohan. Clau Nova Enem, bora, Clau! Bora pra cima, meu brother! Bora, meu brother! Aqui com a gente, tamo junto! Oh, meu amor, faço tudo pra te ter. A qualquer distância eu vou te ver, porque você vai ser minha mulher. Antes nada, agora é diferente. Tudo mudou. Tua mãe confia. Um abraço, amigo, muito carinho. Fortíssimo, já já. Parceiro particular do Clube Alverde. Alô, parceiro, fortíssimo, já já. Grita, já já. Estou sem, mas vou ter também. E o quê? Sou teu amado, teu namorado. Teu menino. Apaixonado. O Sávio. corri. E aí, Sávio? Ai, pai, para. Mãe, sei que ela vai te falar. Com esse moço tem que... Alô, Bico! Bico Reis Friquitim, lá no Acará, né, Bico? Não é não, Thiago. É o Bico do Sapato Novo. Com esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. Ele é certinho. Hoje o Bico tá todo social, meu irmão. Olha só. Nossa, o Sapo tá certo. Bora botar as mulheres pra dançar. Pra dançar, pra dançar. Se tem mulher solteira, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Quero ver, quero ver. Eu sei que tem muita mulher solteira aqui em Bragança, né, na show. Queria saber se tem uma mulher solteira que se responde dançar daqui a pouquinho comigo aqui em cima, ó. Aí é o seguinte, vou falar com o meu gerente pra logo separar um pacote, porque eu quero aquela mulher assanhada que sabe dançar o funk. Ou então, vou chamar dois casal daqui a pouquinho pra dançar o nosso marcante, viu, Thiaguinho? Prepara a maninha, porque já já deu chão. Ai, tá bom, hein? Vem com essa boquinha, puxa minha sainha, bota pra fora essa linguinha, me deixa com... E doida! Toda nadinha de semana, pretinha, vou mostrar minha marquinha pra tu. Bora, morena, bora, Ruivinha. Vai. Eita, Ruivinha. Bora, Rafinha. Pra cima, garoto. Tá muito bom. Fala pro parceiro gato mestre. Esse gato mestre tem moral demais, gente. Cheiro de perfume. Me abandona, maninho. Cheiro de marola boa. E aí? Tá na gaiola, para malandra jogando. Amigo faturando. E aí, gato mestre? Tu tá lá, ganhou. Hoje é bagulho doido, viu, pai? Vem, do jeito que é Belém, hein? Vem, tá lá, ganhou. Vem, tá lá, ganhou. Tentando, tentando. Vem, tá lá, ganhou. Vem, tá lá, ganhou. As mulheres vão loucura. Foi descendo a danadinha. Tava com ela pensando em você. É. E aqui contigo tô pensando nela. Tá aqui, ó. Não venha com papinho de namoro. Bora, claro! Tu gosta dos carinha que não presta. Pra cima. É. Vai sentando sem compromisso. E aí? Eu não quero namorar contigo. Não vem dando de maluca, não. É só um pente e rala, mozão. E doida! Vai sentando sem compromisso. Eu não quero. Falou, Rafinha! Não vem dando. Esse joga bonito! E rala, mozão. Grita, Rafinha! Sentando. Grita, Rafinha! Compromisso. Vai sentando sem compromisso. Chega, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde? Senta aqui no gatão, no gatão, no gatão. Traga e cola. Joga! Me solta! Joga do mestre! Sempre. Cabralzinho da Pop! Sempre. Deixa eu dançar. E o Cal falou assim pra mim, ó. Meu moço, eu venho de longe. De longe! Vai! Joga pra cima, pra doida! Vai! Quem tá solteiro, bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Olha o meu irmão, olha o Bico, tá todo socialize hoje, né, Bico? Everton Costa, tá com o cara do Everton, isso aí! Vai! Essas malandra, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. vem sentando aqui. Essas malandra, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral, vem pra favela. Ai, peraí, peraí, peraí, peraí. Nós bota elas pra mamar, nós é ruim, não marca dor. Pois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem falando: cadê o boca de pelo, Thiaguinho? Tu veio zoar, tu beijou depois que ela mamou. E aê, e aê? Zoar, tu beijou depois que ela mamou. E aê, boca de pelo. Liberou, liberou, pique. Você é o Gilson, parceria aqui que deu certo. Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. E a Fernandinha vai. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força. Com tudo, tá com, tá com, tá com. Joga com força, tá, joga com força, tá, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Tá com o rabetão com força, com força. Com tudo. Tá com a rabeta com força, com força, com tudo. Pediu para, pediu para. Bola pra cima, Joaquim. O show profissional do Joaquim. E o gatão e começa a se movimentar lá no show. E já já ele vai pra cima, pra cima, pra cima. Aquecido, aquecido! Ouro Negro! Já já tem um ataque! Me doida! É pra doidar, vai, vai! Sensualizando. E o gatão detonando hoje aqui em Bragança. Sucesso! Irmão, pelo amor de Deus. Lembro, lembro, lembro. Know you struggle when you get out the power. Nosso gatão em Bragança. Um, dois, vamos, um, três, já. Pedindo essa garradinha, bota o bracinho pra cima, hein? Pra cima, hein? Cima, hein? Pega o periquitinho, que momento é agora, hein? Já que é ao vivo, meu mozão Daiane. Abraço e beijão pra você com muito carinho. Vai pra cima, Daiane. Abraço e beijão, beijão. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Como eu queria estar junto de ti. Te ei, dar um rapaz, beijo a... chora não, bebê. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Dia 9 também de novembro, tem um baile da Gaiola Espeche na frente do bar da NASA. Na Vila Sinhá, cerveja R$1,99, mulheres não pagam. Até as 23h30, mais uma organização do Igor Moraes. Bora, Igor! São amores que deixarão. coração para sempre. Nosso parceiro Roberto, aqui com a gente, tamo junto. Gravados na mente. E aí, garoto? Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Olha, Joaquim, a tua moda pegou, viu? Sim. Tem que fazer a chamada de vídeo. Manda 000. Deixa isso aqui. Por que você não sai daí e vem aqui? Pode invadir, pode chegar, pode ficar no meu quarto, no meu abraço apertado. Duvido que você vai querer. Achei, Silvia, aí também, aquele abraço a você, um abraço a você. Ayane, as meninas aqui. Depois da mora, de Marituba. Agora eu não aguento mais. Ouro Negro, não aguento mais. E aí? Mas a tela fria desse celular, só ver sua foto não vai. Tinha ela. Valeu! Amar você. Fala, gato mestre! Te quero acima de gaçada. Tenha cores aqui, aqui. Manda 007. Por que você não sai daí e vem aqui? Pode invadir, pode chegar, pode ficar no meu quarto, no meu abraço. É tu, é tu. Duvido que cê vai querer ir embora. Não apavora. Depois do amor a gente vai fazendo hora. Eu não aguento mais. Eu DJ Thiago Fabrício. Não aguento mais. E aí? Mais a tela fria desse celular. Meu amigo Bachelar Nico também com a gente. A foto não. A equipe Louco Cadrão acaba de chegar. Fala pro parceiro Nico! Nico! Hoje é tu. Seja bem-vindo aqui no Gatão! Manda 007. Ela só quer encontrar um coração partido. Uma atrás da outra, vai, filhão. E também já tenha sofrido por amor. E o quê? Vou oferecer o que. Bora, sabe, bora, sabe. Jovem Rubi, você tá aqui com a gente, liga só. Para minha tampa com a panela. Olha a cara do bico. Esperar a nossa vida ainda mais. Olha aí, Everton, onde sabe? Eu tenho um abraço pra te dar. Você quer que eu leve, aí eu vou, você vem aqui buscar. Te prometo não te prometer nada. Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Se faltar amor, se faltar amor, vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo. Banda 007. Olha o coraçãozinho. Eu tenho uma. Essa moda pegou, hein, Joaquim? Você quer que eu leve, aí eu vou. Você vem aqui buscar. Te prometo não te prometer nada. Nossa, mais uma, mais uma, mais uma. A luz amarela do quarto em que a gente dormiu por 2 anos, uns dias me fez relembrar que eu sabia de fato que era ser feliz. Renan de Castanhar! Deslize ou vontade própria, eu tranquei a porta e abri a janela, pulei pra bem longe da felicidade, aí eu caí. Coisas não iam tão bem entre nós, mas nada justifica uma traição. Ei, admito que foi minha culpa, já sabe minha opinião. E aí? Já deixei minhas coisas lá de fora, já que insiste que não vai embora. É o Brasil da Pop! E olha assim. Para Gabriel, você! Preço, e comitiva tá aqui com a gente. Obrigado, Maninho. Obrigado, Maninho. Já que desonrei nossa família. Isso ia acontecer um dia. Uma minha dona. Eu aceito o seu não, traição não tem. E quem lembra dessa aqui? Ai, ai, ai, ai, ai. Windows Brothers, sucesso. E aí? Pai dela, quem lembra? Quero ter. É o som das marcantes! É a dona Libranha, essas principais, principais. E o quê? Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, faça. Se acalma, a cena que acabou de ver nessa cama. Filha, basta, parra! De um avento. Amigo, gente, obrigado a vocês aí. Fala, Renan, Renan. Faz tempo, já ia te contar agora. Não chora, eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. Não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance porque eu sei que não mereço. E o quê? Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente Tato, mestre. Tudo aquilo que plantou. Quantas vezes que eu quis um carinho e te pedi. E pra fazer amor. E pra fazer amor. Pra fazer amor. Mas amor, as boas assim. E quantas vezes te beijei e você só me negou. Pra fazer amor. Pra fazer amor. Pra fazer amor. Tô aqui pra te contar. Por aqui tá tudo em paz. Tudo bem, eu já nem te amo mais. Aquela água bacana, gordinho. Canta de você, quer saber? Te esqueci uma semana atrás. Diz! E aquela loucura de gritar. A boca! Esquece, eu nem gosto de calor. Se cadê o Toninho, hein? Cozinha maior, juntar a família ao redor. Esquece, jantar fora é bem melhor. Simbora! Coração receitou de 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. Já tomei. Funcionou, eu sou paciente, coração é meu doutor. Coração receitou de 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. Já tomei, funcionou. Eu sou paciente, coração é meu doutor. Pense hoje eu dando alta, nem sinto mais. Mas e que tal a gente fazer? Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Pra sábio. Você me deixou pra trás, você não foi. O biquinho, o biquinho. Se pensar em nós dois. Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. A Tina Rafaela tá aqui com a gente, obrigado. Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz. Alô, Maniquel, Maniquel. Você nem sequer pensou em mim. Rapaz, pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. E aí? Dance, dance! Bora, Maurinho! Joga bonito! Bora, Maurinho, você, Maurinho! Coutinho! CDD? Vai! Yeah.

de você, Maninho Evo. Seu cabelo loiro. Cadê o Gabrielzinho? De seda. O pop, você, cadê você, Maninho? Como foi gostoso eu te encontrar. Bora, meu gerente! Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Em Nova York, I like my life. You crazy for me, my baby, I love you. Me dá só um toque, que eu vou morar contigo em Nova York. I like my life. You crazy for me. 1, 2, 3, já! Eu só quero amar. Segura! Me dá um beijo. Inclusive, abraço muito carinho, nossa amiga Fernanda Reis, o Cláudio Verenge. Fala pro parceiro do Dulzinho, Gaiato, Maninho. Te amo e te... O Cláudio Rony do Beck também com a gente. Com Carlinhos, seu... Gaiato. Alô, Gabi Santos. Pra cima, pra cima. Porque te amo. Nem que eu te quero. Agora, agora. Essa música aqui é muito Aurorana. Já. Amanheceu. E você não aparece. Fala, Maninho Gato, beijo você, a sua dama. Lady Dai, bora Lady Dai. Enlouquecer. Ei, Gato Mestre, bagulho doido hoje, hein? Doido hoje. Você e não avisa ele. Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu. E a galera vai dançando, dançando. Eu acho que mereço de ti uma explicação. Amigo Pepe, tá aqui com a gente, obrigado você, garoto. O pensamento besta do meu coração. Oi, Pinto, sabe o que foi? É que eu perdi o ônibus. Oi, Paulinho, te amo tanto, não fique tristonho. Ouro Negro, a fera das marcantes. Passa a parada do Porquê GG, Porquê GG. Tem um show, tem um show. O ataque da fera. Passava, passava, passava assim. Uma eternidade te esperando, te esperava assim. A imensidão do meu amor. Festa da Vitória de Bragança. Lotadinho, Maninho. E o Maninho. E o Naná. Por ti. DJ Naná. E o Thiago Faria. Thiago Farias. Por ti. Eu menti. Thiago Farias. Naná Show. Já sofri. DJ Brás. Eu cresci com esse amor. Eu vivi. E aí? Meu amigo Mascular Gabrielzinho da Pop. Está aqui presente com a gente. Como sempre, numa força muito bacana, hein? Muito bacana, hein? Alô, Gabrielzinho! Da Pop, Maninho! Maninho! Eu te quero. Olha o motora da van ali com a gente. Ei, motora! Pois não vivo sem você. Está cansada. O time é você, Danielzinho. Aqui na frente, hein? Que eu te amo. Que eu te amo. Eu digo assim, vai. É tão grande. Agora que eu tô prestando atenção, se diga sara. Sim, Daniel. Não me canso de falar. Até o Brasil vem aqui, né, Diga Sara? DJ Daniel Consagrado, vem cá, Maninho. E aí? Baby, baby, juro te amo demais. Hoje até sou capaz. Depois. Certo aqui com a gente. Sonho com seu amor. Sonho provar seu sabor. chão! Para passar do Gato Mestre, você, o Igor Moraes, amigo Bruno e o Cominho dos Bons. Do tio Patinhas aqui na frente com a gente. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Quem tá solteiro e bate na palma, e bate na palma desse jeito. Tá de lá pra cima, bota Thiago detonando desse jeito. Um, dois, três, já vem. Passando o DJ Daniel, Rua Sagrado para o Daniel. Para o Daniel. Agora sim, diga, agora sim, diga. Rapaz, eu costumo dizer que o cara na foto é uma coisa, pessoalmente é outra, viu? Simbora! Simbora! Vai! Se você é careta, fique logo ligado, traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Fique logo ligado, amigo Bahia, dona rapaziada. Tá aqui com a gente no gatão. Quero te ver chapado. Alô, Sábio! Sábio! Lindo de cor. Com o pó do amor, você viaja mais lindo. Lindo de corpo. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Esse é o DJ considerado da galera. Arrepiadinho, vamos nessa de bota a galera pra dançar. Esse é o DJ que o Brasil conhece. Esse é o DJ considerado da galera. Arrepiadinho, vamos nessa de bota a galera pra dançar. Já deu já. Todos DJzinho faz você se balançar. Detona e o Savinho balança sem parar. Arrepiadinho, vamos nessa de bota a galera pra dançar. Sabe do Javes do Mix. Alô, Savinho, Savinho. Todas DJzinho faz você se balançar. Detona só sucesso, ele faz você dançar. Arrepiadinho, vamos nessa. Essa vai pro Clã do Alvarenga! Segura! Ouro Negro! A Fera das Marcantes! A Fera das Marcantes! Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. E aí, Grau? Meu amigo César do Galo, você, Lulu, do açougue. Ela está... Bora, Lulu! Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Vem dançar o Tecnobrega, a febre de beleza. Arrepia, manda ver. Você pode acreditar. Ouro Negro. O som da a fera das marcantes. Você balançar, você se soltar. Com o som que vem do gatão. Meu coração. DJ Edilson. DJ Naná. Nelson. O som da galera agitando o povão. Dararara. É Príncipe Negro, melhor som. Dararara. Príncipe Negro, vem pra dançar. decidirei com a força do meu coração. Você ainda está em mim, por isso eu canto essa canção. Só pra dizer te amo é um convite pra você. Amigo Mike, você, toda a galera aqui presente. Bora, DJ Daniel Gonzagrado. Tá aqui, Boninho, Boninho. É uma loucura assim. O Mauricinho. Toda a galera aqui presente, valeu. Você nasceu pra mim. Nada vai nos separar. É uma loucura assim. O brilho do teu olhar. Você nasceu pra mim. Nada vai nos separar. Júnior e Neto. E Nelsinho Rodrigues. Bora, mais uma. Toma, toma, toma, toma, toma já. Pra você que tá apaixonado e viveu momentos maravilhosos e você gosta marcante aqui no Ouro Negro. Chegou, chegou. Aqui pra vocês com a gente, grande amigo particular Renanzinho da RS Portas Automáticas aqui com a gente. Meu amigo Carlinhos, bora pra cima, Carlinhos. O Renanzinho de Castanha. Vem me abraça, me beija, me ama. Ouça-me. Galera do Joga Bonito, né, Rafinha? E olha só, a nossa amiga Ellen Moda chega em presente. O Kia também que tá aqui com a gente, Maraquia.